arrimatômica. Preparar para o lançamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lança. Sinta o peso do boom, zum zum, kabum. Fogo, clic, clac, boom. Rima atômica, supersônica, bomba crônica, millennium. Explosiva, a era da nova tecnologia, máquina mortífera. Contra alienados, super-humanizados, consumidores da ganância destrutiva. Sou mais uma nave espacial em volta da Terra, de longe ela é muito bela. Só que a atmosfera submersa, guerra. Já nasci guerreando no meio das favelas. Enquanto um homem briga de Deus e acha que não causa danos. Neurônios atômicos, anatômicos, danificando o DNA humano. Aviões, tanques, guerra nuclear, tecnologia, ataque, terrorista em duros, Jacksons do futuro. O robô terceirizando o mundo, uma morte a cada segundo. Ouço bombos, bombos, frutos de boas intenções, inferno está cheio. Cartel rotineiro, alerta vermelho, vetinando o medo. Se tu tem medo, sai do meio. Loucos são aqueles que se acham normais. Por isso pra mim, o mundo é uma bola giratória que não para mais. Nunca mais, nunca mais, então. Babilônia energética, profecia cabalística, elétrica e bugman. Meteora, aposto, bombardeio, servo. No bate-bola, bolado, bem, bem, zen. Tô nem, sei que querem meu povo como refém. Só que os destroços impostos aos nossos voltará em dobro pra vocês também. Seita de hereditariado sistemático, o pânico agora te espanta. No caos emana a sapiência humana. E o microfone é a bomba que aciona a rima atômica. Astronauta vindo do inferno, seu incrédulo, fala sério. Poder escravo império. Esqueça o errado do certo, foda-se o sucesso. Ouça meu manifesto, seu destruidor do século. Em menos de 100 anos está expresso. A ecodestruição na amplidão. A terra não respira não. Avenidas, esquinas, fortalezação. Selvas de pedras na imensidão. Querer-te bem, querer-te mal é banal. Valvora no reino animal, a hecatombe da terra será fatal. Longe do normal, além do juízo final. Cali camuflar. Ultimato irremediável, vulnerável. O mundo é um boneco inflável. Que o homem vai encher e encher até a hora de pôr tudo pro espaço. Enquanto o ET bebe ácido, achando que é uísque, olhando o tamanho da burrice. E são destruídos a mais bela da superfície. Enquanto toda a constelação assiste, é triste. Rezaremos pelo homem, por aqui a tecnologia não causa fome. Não somos monges, não sugamos sangue, não aos tanques. Estamos bem mais avante só. Que a formiga atômica agora está distante pra nos salvar. Estou preso na atmosfera da terra, procriando emoldura de barro, suando versos pelo ar. Hip hop em erupção, quilombólogo nuclear. Perito em lançar bombas, através da psicologia meteórica. De um cunhatã periférico explode a rima atômica. Explode a rima atômica.